Thank you. Delta Montanha, sobe. Volume 73, autorizado Guarulhos, via Anfíbulo 10. Nível de voo 360. Saída Tango 1, Leda, transição Mótica. Transponder 5415. Frequência do controle Salvador 120, sétima 8. Guarulhos, obrigado pelo bom trabalho. Vamos ter que Salvador, o Nono 73, gol de coluna, São Juan, está cruzando 3 e 300. Gol, o Nono 73, contato radar de colagem, 5.60, a contabilidade de 10 utilizados na rua. Sobe para o 360, após 2.000 lendo, gol, Nono 73. Hotel, depare a saída Arbor 1, abaixo do hotel. bom dia. Estou de Salvador, igual no 8-1-1, saída da Arbor ONU, passando 1.400, bom dia. Gol no 8-1-1, bom dia, contato com a Nato Colagem, pelo caminho de voo 340, passar 2.000, foi autorizado elétrico. 340, sobe, passar 2.000, elétrico, gol no 8-1-1.